Olha aquele menino correndo. Está morrendo de rir. Acabou de quebrar várias lâmpadas no poste usando estilingue. Ele está fugindo. Está alegre. Ninguém conseguiu pegá-lo. E ele foi para casa. Só que lá em casa, depois, veio um funcionário público dizer: seu filho quebrou várias lâmpadas dos postes. Você vai ter que pagar a conta. Não é assim não. E ensinar seu filho. E o pai chamou a atenção do filho: filho, a próxima traquinagem que você fizer, você vai dormir no porão escuro. E não estou brincando não, você está ouvindo? E o menino disse: tá bom pai, não vou fazer mais. Só que no dia seguinte, ele foi até a casa do vizinho que tinha uma rede no terraço. E ele pegou um canivete e cortou debaixo da rede assim, ó. Fez um corte profundo e de ponta a ponta. E ficou espiando a hora que o vizinho ia se deitar na rede logo depois do almoço, como era seu costume. E quando o vizinho se deitou naquela rede, ela rompeu e o vizinho caiu no chão. E o menino saiu de trás do muro dando muita risada. O vizinho ficou furioso. O menino correu para casa e o vizinho foi atrás. Apertou a campainha e o seu pai veio atender. E o vizinho contou tudo o que o menino tinha feito. O pai de família indenizou o vizinho pela rede e foi conversar com o filho. E disse: filho, estou muito triste com o que você fez. Não achei graça nenhuma. Como eu te disse, você vai dormir no porão essa noite. Não, pai, no porão não. Eu tenho medo do escuro. É, eu vou colocar o teu colchão lá. Você vai dormir essa noite no porão. Não, pai, no porão não. Não faz isso comigo, pai. Eu tenho medo do escuro. É, mas o papai falou que se você fizesse outra traquinagem, essa foi muito grave. Sabia que você podia ter machucado o vizinho, que ele podia ter quebrado um osso, podia ter machucado a coluna? Foi muito grave, meu filho. Você vai passar pelo castigo, vai dormir no porão, porque castigo é castigo. Não, pai, não faz isso comigo, não. Eu prometo que eu vou mudar. E o pai falou: não, não. Desta vez você vai cumprir o castigo. E naquela noite, o pai pegou o colchão do seu filho e levou até o porão. Era um porão assim tenebroso, realmente metia medo, tinha até teia de aranha. E ele arrumou o colchão do menino no lugar onde parecia mais seco e disse para o filho: agora vai pegar lá o lençol, o cobertor, pega também o travesseiro e vem para cá. Aí o menino: não pai, não faz isso comigo, eu não quero dormir aqui não. Vai meu filho. Vai, meu filho, vai buscar lá o lençol, o cobertor, porque aqui é frio, e vai buscar também o seu travesseiro. Oh, não, pai, não faz isso, pai, eu prometo que eu vou mudar, pai, não. Meu filho, o pai disse que ia fazer isso, agora eu tenho que fazer. É o teu castigo. O castigo não pode ser mudado. Aí o menino, chorando, subiu a escada, foi até o seu quarto. Chorando, ele pegou o travesseiro. Chorando, ele pegou o cobertor. Chorando muito, ele pegou o lençol. Desceu carregando tudo, chorando muito. Aí o pai arrumou o lençol, arrumou o cobertor, colocou o travesseiro e disse: meu filho, por que que você trouxe só um travesseiro? É, porque sim, né, pai? Mas, meu filho, vai buscar mais um travesseiro. Pra quê, pai? Eu sempre dormi com um só. E o pai falou: ah, meu filho, eu não posso mudar o teu castigo, mas eu vou dormir com você. Vai lá, pega mais um travesseiro, que o papai vai passar a noite com você aqui no porão. Aí o menino, que estava com tanto medo, ele ficou feliz e contente e sabia que nenhum mal lhe aconteceria, porque mesmo naquela hora que para ele parecia muito difícil, o seu pai estava com ele. Você já compreendeu a história, não? Você já compreendeu essa ilustração do reino de Deus? Nós somos os traquinas, os peraltas. Nós somos os meninos que aprontam o tempo todo. Às vezes, o nosso Pai Celestial aplica um castigo, porque Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus, de fato, como Pai, às vezes tem que aplicar o castigo. E você diz: não, meu Pai, não faz isso comigo, não, não faz isso comigo, não. Mas o teu Pai Celestial, Ele não te abandona nessa hora. Só que você precisa abrir o teu coração para Ele entrar. Porque na mesma hora em que Ele disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te, em seguida Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pode ficar tranquilo, tranquila. Se você abrir a porta do teu coração, o Senhor estará contigo e nenhum mal te sucederá, ainda que você esteja passando por uma situação difícil. Escute só o que o teu Pai Celestial te diz. Está escrito no profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Oh, glória! E eu te garanto, Ele prometeu: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares.